Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, se eu quisesse uma amostra do estado catastrófico, apocalíptico da cultura no Brasil, eu mesmo poderia servir de exemplo. Se você pegar assim, o que é o pensamento do Olavo de Carvalho, o que é a filosofia do Olavo de Carvalho? Você pega praticamente toda a nossa classe letrada, aquela que escreve e lê a Folha de São Paulo, o Globo, né? O Estadão, a Veja, a Época, e você verá que consiste no seguinte: o Olavo Carvalho é o guru do presidente Bolsonaro, é um terraplanista, é um fascista de extrema-direita, e pronto, acabou. E isso é o pensamento do Olavo Carvalho. Mas não é uma maravilha? Você, em três linhas, você resumiu tudo, você sabe tudo. Agora, o fato é o seguinte: estão dois livros para sair, né, sobre a filosofia do Olavo Carvalho. Um do Ronald Robson, 450 páginas, outro do Rodrigo Gurgel, sem contar as inumeráveis teses universitárias sobre o meu pensamento que saíram em universidades do Brasil e, em geral, do exterior. Quer dizer, o pessoal, então, sem contar esse congresso que houve em Portugal, sem contar os estudos que já foram feitos pelo Orhan Roman Patapievich, né, pelo Vladimir Tismaniano e outros. Quer dizer, os filósofos intelectuais de primeiro plano estão estudando e discutindo o meu pensamento, mas no Brasil não precisa, porque em duas linhas você resumiu o negócio. É terraplanista, até o Lula, isso outro dia. Imagina o Bolsonaro ter um guru terraplanista. Olha aqui, seu bêbado, ladrão, estuprador de cabrita. Onde foi que eu disse que a Terra é plana? O que eu disse é que eu não sei, porra. Mas no Brasil é assim. Basta você dizer que não sabe uma coisa, que os adeptos de uma tese já pensam que você é adepto da tese contrária. Porque no Brasil você tem que afirmar taxativamente a sua crença total e indiscutível, numa coisa da qual você nunca ouviu falar, né? Evolucionismo também. Tinha uns caras dizendo, não, Olavo combate evolucionismo. Eu falei, jamais combati evolucionismo. Eu disse apenas que eu não tenho certeza, eu disse que eu não sei. Eu falei, toda vez que eu leio um livro evolucionista, eu concordo. Pois eu li um anti-evolucionista, também concordo. Será que o único bobão sou eu? Será que todo mundo sabe a solução do problema e só eu não sei? Será que esse problema do formato da Terra, todo mundo sabe? Tem o terraplanista, sabe, e o bolista também sabe. Só eu que não sei, porra. É impressionante, né? O Brasil quer ter um país de gênios e o único idiota sou eu. Quando eu era pequeno, eu tinha esse complexo. Eu achava que todo mundo era enormemente inteligente e o único idiota era eu. Em parte, eu tinha razão. Por quê? Porque até os 7 anos eu tinha ficado doente na cama. Quando aos 7 anos saí para ir para a escola, mas eu era um bebê, eu não sabia de nada e não entendia nada do que estavam falando. Né? Eu ouvi os moleques falar umas conversas meio estranhas, né? O dia que falaram para mim um negócio chamado punheta, eu achei que era um negócio assim, precisava alto nível intelectual, não tava na altura da minha ignorância, ainda levou anos para eu saber o que, que era, né? E assim por diante. Né? E, então, hoje eu tenho de novo a mesma experiência. Todo mundo sabe tudo, só eu sou ignorante. Não é um negócio esplêndido, porra. O que está acontecendo nesse país? Um fenômeno desse tipo, que ainda tem que ser descrito, eu não vou descrever, mas alguém deveria escrever, né? Deveria descrever esse fenômeno. Isso nunca aconteceu na história do mundo, em nenhum país. Se você pegar países pobres, paupérrimos, daquele que está todo mundo morrendo de fome, você não tem um nível de estupidez assim. Né? Se você pegasse a imprensa inteira de um país, chegar a esse nível de estupidez, eu digo, olha, eu admito, o sujeito pode gostar ou não gostar dos meus pensamentos, né? Mas o fato é o seguinte, a pessoa nem entende o que eu estou falando. Não entende e não precisa entender, porque já leu na Folha de São Paulo, o cara é terraplanista, fascista, etc, etc. Né? É claro que nós aqui nesse curso, nós não estamos conversando com essas pessoas, tá certo? Eu não concedi ao seu Lula, né, a atenção de lhe responder. Eu não respondo a animais, eu respondo a seres humanos. Tá certo? A essa coisa abjeta chamada Lula, eu não respondo. Eu estou comentando com vocês. A ele eu não digo nada. Tá certo? O máximo que eu poderia conceder a ele seria uma cuspida na cara. E se isso se fosse num dia de muita generosidade minha, eu lhe concederia uma cuspida. Né? Em geral, nem isso. Né? O homem que disse, ele sabe a história da entrevista dele para Playboy, ele se gabava de que, quando ele era moleque, a vida era mais gostosa, porque eles podiam comer cabritas, enrabar cabritas, né? Então era um mundo mais livre, mais divertido, mais lúdico. Né? O cara que fala um treco desse, depois votam nele para presidente. Isso nunca aconteceu na história do universo, na história dos outros planetas também não. Você está entendendo? Na Estrela Vega isso nunca aconteceu, nas outras galáxias nunca aconteceu. Quer dizer, o pessoal pega um estuprador de cabrito e põe na presidência do país. E que depois quer que aconteça o quê? O homem some com 8 trilhões, bom, até que foi pouco. Não é isso? Por que ele ia tratar você melhor do que ele tratou as cabritas? Me explica. Não tem motivo nenhum, não é isso? Então, veja, o povo que fez isso, o que ele sofreu é merecido. Só você diz, ah, mas a maioria não sabia. Eu digo, mas não sabia por quê? Tentou se informar? Tentou saber? Não, não tentou. Houve assim, a crença cega numa propaganda porca. Né? Eu acho que qualquer pessoa que creia no Globo, que creia na Folha, merece o Lula como presidente. E eu acho que tem que eleger. Lula livre? Claro, eu sou a favor do Lula livre. Lula em 2022, em 2026, em 2028 e assim por diante. Lula eterno na presidência. Né? Lula imperador do Brasil, forever. Não é isso? Eu acho que tem que ser. Não se pode discutir com essa gente. Né? Outro dia, o Bolsonaro disse que o Foro de São Paulo vive do dinheiro do narcotráfico e o PDT, membro do Foro de São Paulo, fez uma interpelação judicial. O senhor se explica, o senhor está difamando o Foro de São Paulo. Veja o ponto que chegou. É? Isso é culpa de quem? É culpa do governo, meu filho. É? O governo, a primeira semana, o governo tinha obrigação de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, pedir o fechamento de todos os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo, porque partidos pertencentes a organizações estrangeiras são ilegais e partidos que têm milícias armadas são ilegais. Eles tinham que ser fechados e seus dirigentes tinham que ser processados. Isso o governo tinha obrigação de fazer isso na primeira semana. Não fez por quê? Não quer encrenca. É? O governo não quer destruir os seus inimigos, quer conviver bem com ele. Como disse o próprio general Heleno, na Câmara Federal, falou para Sâmia Bonfim, que é uma comunista, ah, nós temos nossas divergências, nós podemos colaborar para o bem do Brasil. Eles querem colaborar com o comunista e com o Foro de São Paulo para o bem do Brasil. Você acha que isso é possível? Hã? Você acha que é possível uma mulher estuprada colaborar com o estuprador para o bem da família? É a mesma coisa. Quer dizer, o Foro de São Paulo está estuprando o Brasil, meu Deus do céu. No tempo do Fernandinho Beiramar, ele confessou que trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína por ano para o mercado brasileiro. 200 toneladas, praticamente toda a cocaína que entrava no Brasil. Isso quer dizer, as Farc, portanto, o Foro de São Paulo, eram o dono, os donos do mercado de droga no Brasil. E ainda são. Mais ainda, o governo americano ajudou, porque veio o Clinton com o Plano Colômbia, diz, ah, nós vamos acabar com os cartéis, com uma condição, não mexam nas organizações políticas. Fechou os cartéis, entregou tudo para a Farc. Entregou para a Farc, quer dizer, para o Foro de São Paulo. Então, aí o homem do PDT, não lembro o nome do desgraçado, está aí explicado, meu filho. As Farc não apenas são membros do Foro de São Paulo. O comandante das Farc, Manuel Maruna, presidiu o Foro de São Paulo junto com o Lula. É? Então está aí explicado. De onde veio o dinheiro do narcotráfico das Farc? É? Graças ao negócio que fizeram com o Fernandinho Beiramar. Está tudo explicado. Agora, na Colômbia, o Fernandinho Beiramar confessa tudo. Chega no Brasil, ele vai na Câmara Federal, ri da cara dos deputados e senadores, esculacha com todos e sai de cabeça erguida enquanto os caras ficam tudo de cabeça baixa. É esse o problema. Então, no Brasil não há mais autoridade. Olha, senhor presidente, o senhor disse que as Forças Armadas governam o Brasil. Se as Forças Armadas governam o Brasil, então é o seguinte, o Foro de São Paulo é mais poderoso que elas. O Foro de São Paulo pode humilhá-las, pode cuspir na cara delas, como aqueles meninos, aqueles comunistas vagabundos, cuspiram na cara de coronéis, generais, octogenários, na porta do Clube Militar no Rio de Janeiro, não lhes aconteceu nada. Quer dizer, veja, eu perdi todos os meus empregos na mídia por defender as Forças Armadas. Eu tenho autoridade para falar. Né? Eu sofri mais por defender as Forças Armadas do que todos esses generais. Eles estão vivendo bem, estão bem protegidinhos. Né? O que vocês fizeram pela honra das Forças Armadas? O que fizeram? O que estão fazendo? Vocês estão permitindo que essa gente humilhe as Forças Armadas? É? Então o que houve? É? Os militares brasileiros mudaram tanto de mentalidade assim, chegaram a esse ponto? Agora nós queremos estar bem com o Foro de São Paulo, não é isso? Como dizia o general Vilas Boas para o Aldo Ribeiro, representante do Foro de São Paulo, nossas concepções da segurança nacional são as mesmas de Vossa Excelência. Quer dizer, o Foro de São Paulo e as Forças Armadas estão em pleno acordo. Que isso? Viu o hospício? Isso é loucura, hein? Então, até onde vamos suportar essas coisas? Olha, gente, nós que estamos aqui nesse curso, nós buscamos a realidade, tentamos entender o que está realmente acontecendo, e nós não temos por que nos deixar enganar por toda essa conversa, e realmente não nos deixamos. Mas nós ainda somos poucos. Quer dizer, eu estou tentando criar uma nova intelectualidade no Brasil, estou indo bem, só a produção dos meus alunos já é superior à de qualquer universidade brasileira. Se você pegar os livros que eles fizeram, superior em quantidade e qualidade. Mas isso ainda não basta, porque as universidades são muitas, e elas custam muito dinheiro, e elas são alimentadas pelo trabalho suado de milhões de trabalhadores brasileiros que não têm acesso a elas. É? Quer dizer, as universidades são... Quer dizer, a criação, vamos dizer, de uma elite de aproveitadores e ladrões. Não é isso? Tudo alimentado com dinheiro público, extraído de pessoas que não têm acesso à universidade. E ainda vem falar de democratização do ensino. Isso é de um cinismo atroz. Né? Veja, eu hoje mesmo pus um post no Facebook dizendo o seguinte, que todas as entidades que participaram da definição dos rumos e métodos da educação brasileira nos últimos 40 anos, deveriam ser não apenas proibidas de atuar nessa área, mas deveriam ser fechadas e responsabilizadas criminalmente. Todas elas. Então, veja, temos aqui a fundação, não sei o quê, que estamos colaborando com a educação. Ah, é? Quer dizer que você é responsável por esses alunos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais. Você é responsável pela destruição da inteligência de 3 gerações de brasileiros. Seu lugar na cadeia, seu desgraçado. É. Quando é que nós vamos começar a dizer as coisas com as palavras que as descrevem? É. Quando é que nós vamos entender que isso não é uma divergência, não é uma divergência ideológica, que isso aí é a questão, é a divergência entre a lei e o crime, meu Deus do céu. Esses caras são todos criminosos. Todas essas organizações que dizem que eles estão colaborando com a educação brasileira são todas criminosas. Hã? E digo isso na cara do presidente de qualquer uma delas, digo e provo. Ora, toda a educação no Brasil é baseada numa fraude. A fraude é a seguinte: você tem que estudar para você subir na vida. Ora, as escolas brasileiras, elas não se caracterizam pelo acesso que elas lhe dão a uma vida melhor. Ela, quando você recebe o diploma da escola, tem um acesso a uma vida melhor. Não, elas se caracterizam pelo acesso que elas fecham a você caso você não tenha o diploma. Então a escola atua não pelo que ela lhe dá, mas pelo que ela lhe toma. Todas as escolas são assim. Do primário ao universitário. Portanto, você prometer ascensão social na base da educação ou do diploma é uma, evidentemente que é um estelionato. Nesse, todo mundo conhece, não sei se existe ainda na Avenida Paulista, aquela loja, o engenheiro que virou suco. O senhor que não conseguia ganhar dinheiro com o diploma de engenheiro, criou uma lojinha de suco e melhorou a vida. Né? Então, isso... São Paulo está cheio de motorista de táxi que tem diploma de, sou engenheiro químico, sou engenheiro mecânico, sou advogado, né? Sou psicólogo, sou não sei o quê, e vai lá dirigir o táxi para ganhar algum dinheiro. Todo mundo sabe que é assim e que o destino na sociedade moderna é isso aí. A União Soviética, na União Soviética, todo mundo tinha diploma universitário. O lixeiro tinha diploma universitário, né? O garçom de hotel tinha diploma universitário, o frentista depois de gasolina tinha diploma universitário, só que não dá para trabalhar nisso porque tinha gente demais. Então, vamos dizer, essa coisa do diploma é a maior fraude da história humana. Quer dizer, você, é a promessa do Trotsky, no socialismo todo varredor de rua será um novo Michelangelo. Digo, sim, ele vai ser o Michelangelo quando ele varrer de rua. Quer dizer, o que é isto? E de onde vem essa idolatria, vamos dizer, do título de doutor? O que é que significa ser doutor? Você é um doutor, você agora é o guru, você é o feiticeiro da tribo, você é o pajé, né? Mas você não tem poder nenhum, você não pode nada. Você pode pedir esmola, isso que vai acontecer com você. Não dá para você construir um país, a cultura de um país, na base do fingimento, pô. Isso no Brasil já passou de todos os limites, é muito fingimento, é muito carnaval, é muita festinha, pô. Ninguém diz as coisas como elas são. Por quê? Ninguém quer saber as coisas como elas são. Cada sujeito que está colaborando com a educação, fazendo teses, etc., será que ele está fazendo isso porque ele quer saber como as coisas são? Não, é porque ele também quer subir na vida, meu Deus do céu. Você está entendendo? Ele também quer ser reconhecido, né, pela classe, dos professores. Pô, sabe por que, que eu sei algumas das coisas como elas são? Porque eu nunca precisei ser reconhecido por ninguém. Né? Eu lembro que quando eu entrei no jornalismo, eu tinha 17 anos. E quando me disseram qual ia ser o meu salário, eu quase caí de costa. Era 10 vezes o que eu ganhava. Eu ganhava como office boy. Né? Então daí fiz o teste, entrei no jornal. Ele falou, qual é o salário? Tanto. Eu falei, pô, eu não mereço isso, nem sei como gastar isso aí. Então eu estava felicíssimo e eu tomei a decisão. Eu falei, não, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu não preciso subir mais na vida. Já subi mais do que eu imaginava. Tá bom, eu vou ficar assim. E naquela época o jornalismo só tinha... O jornal de trabalho jornalista era 5 horas. Então eu tinha metade do dia para eu fazer outras coisas. Eu falei, eu tenho o resto do tempo para estudar, para escrever o que eu quiser. Estou, né, feliz, estou realizado. Né, certo? Então eu não precisava de mais nada, e não precisava do julgamento de ninguém. Né, isso eu não estava cursando a universidade, não precisava da aprovação dos professores. Né, a opinião dos meus colegas jornalistas também não queria dizer nada, porque eu queria só um bando de louco. Né? Eu trabalhava assim, mas... O jornal que eu arrumei para trabalhar foi o Notícias Populares, jornal de sangue. A redação só tinha bêbado, louco, toxicômano, né, bandidinho. Né? E, vocês viram, o diretor da redação era o Jean Mellé, que era um sujeito romeno. E ele tinha um assessor, que era o queridinho dele, que era um negão, assim, desse tamanho, chamado Mamamá. E o Mamamá, ele tinha autoridade total na redação. E quando ele brigava com alguém, o que ele fazia? Ele pegava a máquina de escrever e jogava no cara. Eu, felizmente, eu sempre me dei maravilhosamente bem com uma mamar, nunca teve nada contra mim. Mas eu já vi caras que eram editores e para levar uma máquina na cabeça porque brigou com uma mamar. Ninguém ousaria contradizer uma mamar. Isso era a redação, você imagina como é que era o negócio. Né? Ali tinha muito cara, que tinha um alto funcionário que tinha sido carcereiro da detenção. Saiu de ser carcereiro para ser jornalista, eu não vou dizer quem é, senão ia pegar mal. Tinha outras que eram assim, investigadores aposentados, outros que eram traficantes aposentados. Isso era a redação, você está entendendo? E tinha lá, o único civilizado que tinha lá era um velhinho anarquista, chamava o seu Liberto, né, que era o chefe do arquivo. E eu passava horas lá conversando com o seu Liberto, ele me contando a história do anarquismo. Era o único cara realmente civilizado, era o único sujeito que ia trabalhar de paletó e gravata. Né? Depois, através do seu Liberto, eu conheci outras pessoas do movimento anarquista, os velhinhos, tudo, velhinho espanhol, né? Que eram grandes admiradores do Mário Ferreira dos Santos. Né? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar no jornal. E eu me senti livre para fazer o que eu ia, usar meu tempo da maneira que eu quisesse. E eu falei, eu vou estudar. E daqui 30 ou 40 anos, eu serei um escritor muito bom. Foi isso que eu fiz. Foi o plano de vida que eu segui e realizei, porra. Deu exatamente certo. É por isso que eu sei alguma coisa, porque eu não precisava mostrar nada para ninguém. Eu não dependia do julgamento de ninguém, eu não precisava da aprovação de ninguém. Você entende que maravilha que me aconteceu? É? O pessoal da redação não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo em casa. Para eles, eu era um outro bobão como eles. Né? Algumas pessoas que eram mais próximas de mim, claro que eu conversava sobre minhas ideias, meus planos, etc. Mas eram dois ou três, o resto da redação... Eu acho que fisicamente eu sou um sujeito assim que não chama muita atenção. Eu sempre tive essa capacidade de ser invisível, né? De entrar, por exemplo, numa festa, falo, vou entrar, ninguém vai me ver, eu saio pelo outro lado, pronto, tchau. Eu sou um camarada assim, sou uma presença fisicamente discreta, não é isso? Então, se eu não falo muito, fico quietinho no meu canto, ninguém vai nem saber da minha existência, todo mundo vai me deixar em paz, como de fato deixaram, né? Então, o plano que eu fiz deu certo. O que eu estou fazendo hoje é o que eu planejei fazer 40 anos atrás. Agora, e se eu tivesse entrado na universidade e falar, quero seguir uma carreira aqui, quero ser professor, doutor, quero ser catedrático, não sei do que, na universidade da puta que eu parei. Meu, quem seria eu? Eu seria mais um desses, que ficam só se mostrando e exibindo, e cortejando a aprovação ou dos seus chefes, ou de patrocinadores, etc, etc. Que patrocinador que tem? Quem patrocina isso aqui? Quem patrocina é vocês. E eu lá tenho que puxar o saco dos meus alunos? Não, quando eu tenho que dar um esporro no aluno, eu dou. Porque eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para ensinar. Quanto aluno já não veio me agradecer esse porro que levou? Não foi um nem dois. Às vezes até humilhei o cara. Mas o Rita aprendeu que eu não estava fazendo por mal, que estava fazendo por bem dele. Então... Eu sou um dos poucos brasileiros que fazer. Eu sou um homem livre, pô. Eu faço o que eu acho que é certo fazer. Posso errar, como todo mundo, claro, mas não tenho satisfação a dar para ninguém. Tem algum professor universitário que possa dizer isso? Tem algum deputado que possa dizer isso? Tem algum governador de estado? Tem algum coronel, general que possa dizer? Não, ninguém pode. No Brasil está todo mundo amarrado. É um país de gente tímida, que precisa muito da aprovação da comunidade. E isto faz com que essas pessoas, sendo inseguras, se você precisar da aprovação dos outros, quer dizer o seguinte, você não segue nenhum critério moral. Você segue o critério da conveniência. Aquilo que parece convir, né, em certo ambiente para você ser aprovado ou não. E pronto. Então você ser honesto ou desonesto depende apenas da sorte. Se você caiu no meio de pessoas honestas, você também vai ser desonesto por comodismo. E se caiu no meio dos bandidos, você vai ser mais um bandido. Quer dizer, não há uma cultura moral que fomente a independência das pessoas. Ao contrário. Você vê, isso já veio de ser chamado de Portugal, porque Portugal durante 8 séculos. Um dia era governado pelos cristãos, no dia seguinte pelo muçulmano. Então os caras trocavam de chefe toda semana. Isso corrompe as pessoas. Você aprende a se adaptar ao poderoso. Tá entendendo? Em vez de seguir o que é a sua consciência, o seu Deus, o seu coração. Não. Eu tenho que falar o que o chefe quer, senão ele me mata. Então, já trouxemos esse problema de Portugal. Né? E aqui, você imagina, os camaradas que chegavam aqui, o Brasil, durante muitos séculos, não teve governo nenhum. Não é isso? Então as pessoas chegavam e estavam soltas numa sociedade feita de outras pessoas que também estavam soltas, que tinham se desligado de suas famílias, desligado das suas origens e caído no meio do mato na América do Sul. Ou seja, um país de gente desorientada, de gente sem uma norma, sem um sentido de vida, tentando se adaptar e sobreviver do jeito que pudesse. Claro, então, que os mais ousados, os mais cara de pau, saíam vencendo e os outros eram tudo derrotados e explorados. Isto foi a Constituição do Brasil. Se você pegar, mas e a Igreja Católica? Eu digo, olha, a Igreja Católica tentou até civilizar os caras durante algum tempo. Não é isso? Você pode ver, por exemplo, tinha manuais católicos sobre como você deveria tratar os índios, como deveria tratar os escravos, sabe? Tentando civilizar um pouco aqueles brutamontes que chegavam. Né? Eu não acho que adiantou muito. Agora, quando veio o Império acabou com a Igreja no Brasil, acabou com a educação religiosa no Brasil. Então, a religião que sobrou no Brasil é uma religião puramente ornamental. Está muito bem descrito no Gilberto Freire. Era um negócio de festinha religiosa, de procissão, de velhinha, né? As garotas vestidinhas de Nossa Senhora. Isso era tudo. Era um cristianismo ornamental, sem profundidade. Até hoje é assim. Por que você acha que o Brasil foi o país que mais pegou a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma farsa. Ela não é teologia, nem tem libertação nenhuma. Eu já fiz algumas análises, vamos dizer, estilísticas do Leonardo Boff. O Leonardo Boff não acredita numa única palavra que ele diz. Ele só diz o que parece que vai pegar bem. No dia seguinte ele muda e diz outra coisa. Quer dizer, não é sério. Toda essa teologia da libertação não é sério. Não tem o intuito de ser uma verdadeira teologia. Agora, isto é um fenômeno, vamos dizer, de superficialidade, de fingimento, que nunca existiu também no mundo. Então, na Europa, os caras entregaram os textos da teologia da libertação, né, para o então cardeal Ratzinger, que era da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele disse, o senhor examina isso aqui teologicamente. Ele leu um monte de coisa da teologia da libertação, levando a sério, como se fosse realmente uma proposta teológica. Evidentemente, com proposta teológica não fazia sentido nenhum. Destruiu aquilo com uma certa facilidade, mas deu muito trabalho. Né? Só que enquanto ele estava destruindo esse argumento, os caras estavam montando o que verdadeiramente lhes interessava, que eram as comunidades eclesiais de base. Então, olha, fomos intelectualmente desmoralizados na Itália, mas aqui saímos vencedores, porque criamos comunidades eclesiais de base, criamos o PT e criamos a presidência da República. Pouco me importa se a nossa teologia foi aprovada ou não. Ou seja, o cardeal Ratzinger não conseguiu imaginar esta hipótese de que todos aqueles camaradas estavam se fingindo de teólogos. De que eles não se interessavam absolutamente nada por teologia. Imagina se um cardeal alemão pode imaginar que alguém fez isso. Porque se ele é um alemão, o alemão quando escreve um negócio é porque ele acredita. Se você pegar aqueles livros dos nazistas, né, o livro do Alfred Rosenberg, Alfred Rosenberg é louco completamente, mas é claro, ele acreditava piamente no que ele estava dizendo. Se você ler o Mein Kampf, né, o pessoal achava, não, esse cara está exagerando, ele está mentindo, ele não vai fazer nada disso. Não, o que ele disse ali que ia fazer, ele fez exatamente aquilo. Eu não vou matar todo judeu, não, isso é uma hipérbole, é um jeito. Não, ele fez mesmo, porra. Quer dizer, o alemão era assim, né? Quando Karl Marx disse, para implantar o socialismo, vai precisar destruir uma meia dúzia de povos inferiores. Eles destruíram mesmo, pô. Quer dizer, o alemão não está brincando. Como é que você pode imaginar que os caras escreveram livros e mais livros e mais livros só para fingir que é teólogo, porra? Isso só é possível no Brasil. Então, o coitado Ratzinger perdeu o seu precioso tempo levando a sério uma teologia que não era teologia absolutamente. E quando as pessoas usam os termos no Brasil, elas usam exatamente assim. O jeito que fala que o outro é fascista, ele também não é desse, o outro é fascista, não sabe o que é fascista, mas naquele momento está pegando bem, chama disso aí. Você conseguiu criar uma moda em torno daquela palavra, pessoal repete. Terraplanista, mesma coisa. Né? Então, isso quer dizer que o famoso debate ideológico brasileiro não existe. Vocês parem com essa palhaçada. O sujeito, quando tem uma antipatia com alguém, quando ele quer ferrar com o outro, quer tomar o emprego do outro, ele inventa que há uma divergência ideológica. Ele é conservador, eu sou liberal. Ou ele é liberal, eu sou conservador. Não é isso? Ou ele é comunista, eu sou social-democrata. Ele inventa essa coisa. Mas é tudo simulação, gente. Não há divergência ideológica alguma. Se você pegar, expressa as suas divergências ideológicas, não tem assunto para falar um minuto. Está entendendo? Então, é tudo fingimento. E esta é, vamos dizer, a essência da vida brasileira é fingimento. É o carnaval, a palhaçada. É? E isso faz com que, vamos dizer, esta comédia, no fundo, seja uma tragédia, porque as vidas humanas são jogadas fora. Nada é sério, é tudo fingido. Agora, uma vida fingida, né, termina com a história do Don Giovanni, do Mozart. Né, quer dizer, o sujeito que vive, né, só inventando historinha para conquistar as mulheres. Bom, chega uma hora, agora chegou a hora da morte, agora não é fingimento mais, meu filho. E agora, como é que vai ser? Né? Então, a vida de fingimento, a única realidade com que ela se defronta é o seu fim, a morte, porque ali não dá para fingir. Eu estou morrendo, como é que eu vou fingir que estou vivo ainda? É? Eu já passei perto da morte várias vezes, eu sei o que é. É, é uma coisa, não tem saída. Você fala, olha, acabou. Né? Nas outras vezes até pedia para Deus me levar, mas nessa última eu nem pedi, falou, ó, o senhor faz o que o senhor quiser. Né? Eu já estou do lado de lá, adeus mundo cruel. Né? Então, eu sei que não tem saída. Né? E o meu único consolo nessa hora era assim, ah, eu sei que isso é a morte. E eu aceito. Então, eu estava na realidade, quando estava vivo, e estava na realidade na hora de morrer. Agora, o senhor que passa a vida no fingimento, quando chega a hora da morte, o desespero é indescritível. Porque ele vai pedir socorro para quem? Para a própria morte? Não tem para quem pedir socorro. Quem mata você vai pedir socorro para Deus? Não, quem mata você é Deus. Foi ele que mandou você morrer. É? Então, a vida brasileira é uma tragédia, gente. Quando eu estudei o livro do Northrop Frye, A Anatomia da Crítica, que é um dos grandes livros de estudos literários do século XX, talvez o melhor, né? E ele renova aquela ideia do Aristóteles, da escala dos personagens conforme o seu grau de poder. Então ele diz, primeiro tipo de história, né, é a história do personagem é Deus. Quando você lê o Evangelho, Jesus Cristo é Deus. Né? O segundo nível, um pouquinho mais baixo, não é Deus, mas ele tem uma assistência divina miraculosa qualquer. Tem um fator miraculoso que o ajuda. Né? No terceiro, ele, bom, é uma pessoa notável, um herói, tal, mas não tem assistência divina nenhuma, ele tem que se virar na situação humana. Na quarta escala, o sujeito é um homem medíocre como qualquer um de nós. E na quinta escala, ele é um incapaz, um idiota completo. Né? Ele está lá só para levar porrada, sem entender o que está acontecendo. Por exemplo, o Joseph K., do processo do Kafka. Ele está levando um processo, ele não sabe por quê, não sabe quem está processando, ele só leva pancada. Não é isso? E você pegar, por exemplo, o nosso Policarpo Quaresma é isso, ele só se ferra, ele não entende nada do que está acontecendo para ele. Né? E assim por diante. E eu observei que no Brasil, toda a literatura brasileira, nós só temos personagens dos dois, das duas últimas escalas. Ou é apenas um homem medíocre, igual a todo mundo, ou é um incapaz. Você não tem um personagem heróico. Hã? Você não tem um personagem notável. Não é isso? Nem notável no bem, nem notável no mal. Hã? Você não tem um santo, mas também não tem um Macbeth. Hã? Então o que é isso? Nós aceitamos uma vida baseada na mediocridade e na inferioridade. Nós aceitamos isso, pô. Nós aceitamos ser uns nadas. E isto nós chamamos de cultura brasileira. Quando é que vamos sair disso? Você vê aqui, quando saiu o negócio do Brasil Paralelo, mostrando que tem alguns personagens notáveis e admiráveis na vida brasileira, o pessoal da TV Globo e da Rede Cultura ficou indignado. Porque para eles só existe um tipo de história. A história baseada na inveja e na autopiedade. O grupo derrotado morre de autopiedade e sente que ele está mal porque o outro acabou com a vida dele. Então a história é só feita de queixumes. São sempre os coitadinhos. Todo mundo é o Lula, menino pobre no Nordeste. Agora, eu quando vi a história do Lula, eu vi aquele homem de 60, 70 anos, ainda chorando por causa da infância de menino pobre no Nordeste. Agora, eu lembro da minha infância, eu estava muito pior que o Lula, porque além de pobre eu estava doente, eu não podia me mexer. Eu lembro assim, cada respirada que eu tinha que dar, eu tinha que... Peraí, deu planejar a respirada, porque senão começa a tossir. Fiquei assim 7 anos, gente. Eu vou ficar chorando porque... Claro, hoje eu olho a minha infância com humor, dou risada. Eu acho, bom, foi uma experiência, aprendi muito com isto. E sobrevivi. Agora ele não. Minha infância, de menino pobre, no Nordeste. Quando tinha a Benedita da Silva, governadora do Rio, chorando porque ela ainda sentia que ela era empregada doméstica. Falou, mas a senhora é governadora, a senhora manda em mim, porra. Não adianta, o cara sobe na vida, mas ele é sempre o coitadinho. Por quê? A nossa concepção do mundo é essa. A revolta dos coitadinhos. Ninguém tem culpa de nada, tudo é culpa dos outros, sempre, sempre, sempre, sempre. Claro que às vezes os outros também têm culpa. Mas, esta coisa, você só vê os seguintes sentimentos em volta: inveja e ódio assassino. Inveja, cobiça, cobiça, evidentemente, Mas a cobiça não é um desejo de criar riqueza. É um desejo de adquirir sem esforço. É um desejo de roubar. Você vê o número de político corrupto que tem no Brasil, de empresário corrupto, é uma coisa gigantesca. Agora, eu também me lembro de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, feita entre estudantes universitários. Quantos queriam ser empresários? Só 3%. Os outros queriam bons empregos. Não quer assumir risco. Então, o que é isso? É uma concepção do mundo que avilta e diminui o ser humano. Ele não quer arriscar, não quer construir uma coisa, não quer lutar e vencer. Não, ele quer uma proteção. De preferência, a proteção de algum corrupto que tenha roubado antes dele. E que lhe dá um pouco de dinheiro roubado também. Agora, como é que nós queremos que haja o fim da corrupção na política, se nós aceitamos que a corrupção esteja, de certo modo, difusa em toda a sociedade? Não sempre a corrupção de dinheiro, mas a corrupção dos valores, a corrupção do sentimento. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você. A coragem não é uma virtude prezada no Brasil. Porque é corajoso, é considerado um anormal. O normal é ser um covarde aproveitador e conseguir uma proteção o mais cedo possível. Não é assim? Eu, quando moleque, eu tive dois amigos que eram de uma coragem notável. Um era um gaguinho, que para compensar a gagueira, ele não tinha medo de coisa nenhuma na vida. E o outro é meu amigo Otto, que eu contei a história dele várias vezes no Facebook, e que para mim os dois foram exemplos. Eu falei, não, é assim que a gente tem que ser, esses caras estão certos. Os dois eram considerados totalmente malucos. Os dois eram marginais no meio social. O certo era assim, era o covardinho que era bem protegido pelos de cima, pelos professores e paparicado pelas garotas em torno. Pronto, acabou. Então, eu criei esse curso para ver se eu conseguia formar algumas mentalidades, personalidades diferentes dessa média. Criar pessoas que têm amor pelos valores superiores, amor pelas virtudes, amor pela coragem, amor pela honestidade, amor pela bondade, amor pela generosidade, e que pelo amor que tem essas virtudes, acaba assimilando um pouquinho delas. Nós não vamos ser perfeitos nem santos, não é disso que nós estamos precisando, mas precisa levantar um pouquinho o nível, porra. Pelo menos um pouquinho. Se não, meu filho, nós acabamos elegendo o presidente da República um estuprador de cabritas. Né? O próximo vai ser estuprador de galinha. Cabrita já está muito elevado. Não é isso? O Lula é um ser superior, estuprar a cabrita. Agora tem que achar um estuprador de galinha. Né? Ou estuprador de pato. Né? Gente, como é que nós permitimos que a gente, uma nação, fosse aviltada desse jeito? E nós queremos acabar com a corrupção por quê? Porque a corrupção, nós vemos a corrupção na esfera financeira. A corrupção moral, intelectual, não. Essa nós aceitamos. Ah, mas o dinheiro não, o dinheiro é sacrossanto. Então você veja, num país que tem 70 mil homicídios por ano, a corrupção financeira é mais denunciada do que o homicídio. Significa que o dinheiro tem mais valor para a população do que a vida humana. Isso já é a corrupção encarnada, meu Deus do céu. Quer dizer, se nós somos assim, nós merecemos ser roubados. Não só merecemos ser roubados, como merecemos ser assassinados. É isso que nós temos que mudar, e esta mudança começa pela cultura. Cultura não no sentido da luta cultural contra a esquerda. Não. Começa num nível muito mais profundo. E você veja, essa noção, vamos dizer, dos valores fundamentais, olha, até umas pessoas da esquerda nos anos 30, 40 tinham a noção dos valores superiores. Se você ler as obras do Graciliano Ramos, está lá, ele entende o que são valores superiores, o que é o aviltamento do ser humano, ele entende tudo isso. Quer dizer, não é ainda uma questão ideológica, entendeu? A coisa vem num nível muito mais profundo do que o ideológico, está na percepção imediata das coisas, né? E essa percepção imediata que eu gostaria de ter mudado. E por isso mesmo eu criei este curso. Agora, como é que pessoas que estão corrompidas até o fundo da alma... O sujeito, para chegar a admirar um Lula, ele precisa estar muito aviltado. Né? Eu acho que quem admira o Lula não deveria ser admitido num puteiro. Porque o puteiro tem que ter um pouco de respeito para entrar lá. Um admirador do Lula não deveria ser admitido no puteiro. As putas deveriam botar ele para fora. Olha aqui nós aceitamos pessoas que, né, têm sexo com pessoas. Tem sexo cabrito? Não, aqui não. É? Você imagina, você pega uma prostituta mais pobre que tem do Nordeste, fala, olha, esse cara transou com a cabrita ali na esquina, agora ele quer comer você aceita? É? Nenhuma prostituta aceita um treco desse. É? E nós botamos isso aí na presidência da República, gente. E ainda tem pessoas que... não apenas o respeitam, mas o admiram, quando é um sujeito que é abjeto, deveria ser objeto de nojo apenas. Hã? Se você pegar um cara assim, maior putanheiro da história, o nego comeu 200 putas, então, é muito melhor do que o cara que transou com cabritas, eu não entendo isso. É difícil entender isso. Hã? É curioso, né? Bom, gente, eu ia explicar umas outras coisas a respeito de ideologia fascista, mas não vou mais não, hoje eu tomo outro rumo. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntas, tá bom? Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, tem várias perguntas interessantes. Aqui o Nelson Filho pergunta: a hipótese de que o globalismo seria conduzido por judeus com o objetivo de estabelecer a dominação mundial judaica, tal como defende Pierre Hilliard em seu Atlas do Mundialismo, é somente antissemitismo do intelectual da direita francesa ou o quê? É, muito bem, dominação mundial judaica só se for judeu chinês. Me parece a grande força do globalismo é a China. Por quê? A China tem 5 mil anos de experiência de tirania. 5 mil anos vivendo sob tirania. Os chineses não têm a menor ideia do que é democracia, do que é liberdade, do que é direitos humanos. Nunca tiveram, porra. Quer dizer que isso não faz falta para eles. Eu tenho um amigo que morou na China 20 anos e diz: olha, você meter na cabeça de um chinês a ideia de que existe uma alma humana é uma dificuldade. Ele não entende o que você está falando. Ele acha apenas um indivíduo, é apenas um mais um, é apenas um fator numérico. Sai um, entra outro, põe o outro no mesmo lugar, está tudo bem. Você mata o filho do cara, você entrega um outro moleque para ele, serve do mesmo jeito. Né? Então, para você fazer uma tirania perfeita na China, é a coisa mais fácil do mundo. E, se você pensar bem, é o regime mais eficiente do mundo, o controle social mais eficiente que já inventaram. Né? E é isto que está se espalhando pelo mundo. É, e este é o ideal de muitos desses globalistas, inclusive ocidentais. E vamos dizer, a ironia do negócio é que é o seguinte: as diferenças entre comunismo e capitalismo acabam se neutralizando. Por quê? A economia comunista, eu já expliquei para vocês, ela é materialmente impossível. Ela nunca vai existir. Nunca, nunca, nunca. Portanto, o que se faz com o nome de socialismo ou comunismo é sempre outra coisa. Você diz que é um comunismo, mas ainda não é e nunca será. O comunismo é sempre para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem e assim por diante. E o que você faz em vez do comunismo? Você faz um capitalismo onde há um Estado central muito forte que controla tudo e controla inclusive os capitalistas. E é isso que você acaba chamando de comunismo. Escuta, mas nos países comunistas, capitalistas, o que acontece? Não é exatamente a mesma coisa? Então, só o que existe é esse negócio misto, que é exatamente a economia fascista. A economia fascista é um governo centralizador associado a meia dúzia de mega grupos econômicos. E pronto. É isso que tem na China, isso que tem nos Estados Unidos, isso que tem no Brasil, isso que tem na Argentina, isso que tem no raio que eu parta. Tá certo? Então, já está resolvido o problema. Eu já expliquei aqui, inclusive, ontem mesmo estava falando com o menino do Brasil Paralelo, né, explicando que o negócio... Aproveitar e explicar o negócio do fascismo, que eu ia dizer na primeira parte da aula, aproveito e explico agora, adio um pouco as outras perguntas aí. Na história do fascismo existe uma diferença brutal entre o que é o discurso ideológico do fascismo e o que é o regime fascista, materialmente falando, o governo fascista, a ordem jurídico-policial fascista. Uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Por quê? O grande historiador israelense Zev Sternhell, que escreveu um monte de livros sobre o fascismo, ele mostra que a origem, a ideologia fascista remonta, vamos dizer, ao romantismo, no começo do século XIX, como reação ao iluminismo. Quer dizer, o iluminismo tinha a ideia, vamos dizer, da ordem racional perfeita, né, da administração centralizadora que ia botar tudo em ordem e se conduzir de acordo com a ciência e a razão e... quem tivesse contra era um criminoso. Né? E o pessoal romântico reagiu, tem vários autores, aqui, a reação romântica é, por exemplo, Carlyle, Thomas Carlyle, o Chateaubriand, né, François-René de Chateaubriand, muitos outros, autores às vezes notabilíssimos, né, reagiram contra isso, colocando em nome desta universalidade racional do iluminismo, a ideia, por exemplo, da identidade nacional, identidade local, né? Tradições nacionais, língua nacional, etc, etc. Então, era um contra a ordem racional abstrata, eles valorizavam a ideia do historicismo, a história, a tradição, o tempo, né? E a diversidade local. E o negócio começa assim. Então, a origem do argumento fascista começa numa reação contra a ordem iluminista, democrática, racional. E, de fato, é assim, ele tem razão. Só que quando você vai ver os regimes fascistas, né, o que, que eles fizeram baseado no discurso ideológico fascista? Nada. Eles fizeram um regime centralizador, racional, tecnocrata, que nem exatamente como os comunistas faziam. E, inclusive, tem coisas extraordinárias. Né? Dentro da própria ideologia fascista, você tem, às vezes, contradições quase inexplicáveis. E, por exemplo, um dos elementos de tradição que os tradicionalistas românticos defendiam seria, evidentemente, a religião, a tradição religiosa do povo. Mas, porém, quando você pega o maior teórico fascista da Itália, Giovanni Gentile foi talvez o maior inimigo de qualquer pensamento metafísico que já existiu. Tudo que fosse metafísico, espiritual, não interessava para ele. Ele advogava exatamente a mesma coisa com Antonio Gramsci, chamada absoluta terrestrialização do pensamento. Né? E este foi o cara que mais influenciou, né, o Mussolini. O Mussolini acreditava nisso? Eu acho que não muito. Né? De tudo que eu soube do Mussolini, Mussolini era o que a gente chamava no Brasil um sujeito muito mais pragmático do que fascista. Ele se adaptava às situações. Né? Ele se adaptou, inclusive, à existência de dois poderes concorrentes, que era a Igreja Católica e a monarquia. Quer dizer, o fascismo italiano nunca foi totalitário. Totalitário tem a centralização total, tem uma autoridade só. Ali tem a três. E o Mussolini aceitava a convivência das outras autoridades. Ele acabou sendo derrubado pela monarquia. Né? O rei assinou lá um decreto demitindo Mussolini. Né? Então prova que o poder concorrente existia e era efetivo, era real. Né? A monarquia não era só para constar, ela conseguiu derrubar o primeiro-ministro, o ditador. Né? Então, o Mussolini, na verdade, ele foi muito menos totalitário do que a ideologia do Giovanni Gentile exigia. Giovanni Gentile exigia o controle estatal de tudo. O Mussolini nunca fez isso. Nunca fez isso. Quer dizer, era autoritário, mas não era totalitário. Né? Então, isso quer dizer que o comunismo, o fascismo, primeiro, ele não é um bloco ideológico. Ele é vários elementos ideológicos contraditórios. Né? Segundo, entre a ideologia e a prática fascista, a diferença é muito maior do que é entre a ideologia comunista e a prática comunista. O Partido Comunista tenta mais ou menos se aproximar da sua ideologia, mas os fascistas nem fizeram isso. O mundo fascista é tão imensamente variado, né, ao ponto de, por exemplo, você pega qual era a típica ideologia fascista na Romênia. Era a famosa Guarda de Ferro, criada por um sujeito chamado Codreanu. Né? Era um oficial do exército, um homem que era tido como um sujeito muito moral, muito correto, muito admirável, etc. E ele criou a Legião do Arcanjo São Miguel. Muito cristão, né? Dava educação cristã para os caras, não aceitava putaria, desordem, nem nada. E pregava um governo fascista, centralizador, evidentemente. Este grupo foi extinto pelo governo nazista da Romênia. Isso quer dizer... Bom, mas é fácil você entender. Se a ideologia nazista é nacionalista, eu digo, bom, o que significa o nacionalismo romeno para um alemão? É o inimigo, evidentemente, né? Então, pensa bem, pode existir uma internacional nazista? É claro que não, né? Quer dizer, em princípio, o nazismo só se satisfaz, só estará satisfeito quando a Alemanha dominar todos os outros países e mandar que todo mundo cala a boca. Claro que você pode inventar uns acordos meio, né? Por exemplo, inventar um jeito de argumentar com o japonês e ariano, e assim por diante. Mas, até, evidentemente, é tudo trapaça. Né? É tudo só oratória, não tem sentido nem ideológico nenhum. Mas o antagonismo do nazismo com os outros nacionalismos foi um negócio notabilíssimo. Não só na Romênia, em muitos outros lugares. Você imagina, por exemplo, havia um movimento nazista importante na Inglaterra. Ele disse, e se os nazistas chegassem na Inglaterra e quisessem ocupar a Inglaterra pela força? O que o nacionalista inglês ia dizer? Ia achar bom? Não tem como conciliar essa coisa, né? Então, só por este fato, pela presença visceral do elemento nacionalista, você vê que uma uniformidade ideológica fascista é impossível. Não existe um fascismo universal que seja reconhecido em todo lugar, né? Ele vai variar infinitamente conforme as várias nações. Não é isso? O que não se passa com o comunismo, evidentemente. O comunismo conseguiu dar até um sentido, vamos dizer, de unidade universal aos nacionalismos, porque o nacionalismo prezado pelo comunismo não era tradições nacionais, não era valores nacionais, era anti-imperialismo. Então, os vários nacionalismos, por diferentes e antagônicos que fossem entre si, podiam se unir na luta contra o inimigo comum, que era a nação burguesa, imperialismo, etc., etc., etc. Então, de certo modo, o comunismo resolveu o problema ideológico do comunismo. E a ligação, quer dizer, os pontos de identidade entre comunismo e fascismo estão todos na esfera prática, não teórica. Na teoria, o fascismo é absolutamente incompatível, mas na prática acabam os dois fazendo exatamente a mesma coisa. Porque uma política puramente nacionalista não pode sustentar um movimento político internacional. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, acho que não, né? Quer dizer, o que significaria, vamos dizer, o nacionalismo alemão para um japonês? Absolutamente nada, né? E o que houve, vamos dizer, ali foi uma aliança ocasional, mas você vai ver que entre o Japão e a Alemanha, quanto houve de intercâmbio propagandístico ideológico? Quase nada. Oi? Então, o nazismo é um fascismo que conseguiu uma solução internacional. Não, o nazismo não conseguiu. Nazismo não conseguiu. Quem conseguiu foi o comunismo. Ah, foi o comunismo. Claro. Então, o comunismo é criou o nacionalismo internacional. Então, o comunismo é um fascismo que se conseguiu a questão da internacionalização. Não, o comunismo não é um fascismo. O comunismo é outra proposta. O comunismo é a proposta de uma sociedade impossível, uma economia impossível, que, na verdade, acaba fazendo uma economia fascista. É? Mas não prega essa economia como objetivo. Ela diz que ainda está tentando fazer o socialismo ou o comunismo. Tá certo? Então, isso quer dizer, você não tem uma paridade que permita uma comparação taco a taco. Por isso, quando perguntar, o nazismo é de direita ou de esquerda, eu falo, bom, a pergunta, na verdade, não faz sentido. Porque não é nenhuma coisa nem outra, ele é uma terceira coisa. Quer dizer, esquerda e direita existe, pensando bem, nas democracias. Se você pegar o Partido Trabalhista inglês e o Partido Conservador, você tem a esquerda e a direita. Agora, num plano internacional, como é que você vai... Quer dizer, o japonês era esquerda ou direita, né, no quadro internacional. Se você pega, sei lá, o nacionalismo, você pega, por exemplo, o famoso Hussein, que era o cara, o guru do Saddam Hussein, tio dele, né? Que era um nacionalista iraquiano, né? Partidário do Hitler. Né? Ele era direita ou esquerda? Hoje a gente vê que ele era amigo do Hitler e diz, era direita. Mas na época, ele era a esquerda. Estão entendendo? Porque era anti-imperialista. Então, uma discussão desse tipo só faz sentido na esfera da retórica, da propaganda. Historicamente, sociologicamente, não faz nenhum sentido. A coisa é muito mais complicada. Não é isso? Agora, se você acha assim que tudo que... Se você é esquerdista, você acha que tudo que é mal é direitista. Se você é direitista, você acha que tudo que é mal é esquerdista. E você quer definir as coisas assim e falar, você está nos colocando um desafio invencível. Nós não vamos conseguir fazer isso. Né? Agora, é evidente que no Brasil basta você dizer isso, que daí você já vira o adepto da teoria do nazismo direitista. É? Eu já vi até um retrato meu dizendo com uma bolinha dizendo o nazismo é de direita. Eu nunca falei isso. O nazismo é de esquerda. Eu nunca falei isso. Não dá para dizer isso, né? Sob certos aspectos, é de direita, sob outros aspectos, é de esquerda. Não é isso? Então, o fascismo aparece como um movimento reacionário, passadista, tradicionalista, sem dúvida. A ideologia fascista. Não é isso? Mas o movimento fascista na Itália aparece como um movimento revolucionário, anti-imperialista, que não tem nada a ver com a ideologia, a pretensa ideologia fascista tradicionalista. Agora, se você pega, vamos ver assim, tradicionalismo, os elementos tradicionalistas, por exemplo. Os elementos tradicionalistas têm uma importância enorme no mundo eurasiano do Dugin. Ele usa muito material que ele tirou da tradição guenoniana e evoliana, sobretudo Évola. Mas o que, que é, vamos dizer, o tradicionalismo guenoniano? É um islamismo. Aonde desemboca toda a concepção tradicionalista do Guénon? O islã tem que dominar tudo. O islã tem que dominar até a Igreja Católica. Né? E o do Évola? Tem que acabar toda esta porcaria, tem que restaurar o Império Romano, fechar a Igreja Católica, fechar o islamismo, restaurar o Império Romano. Como é que você vai classificar essas coisas como direita ou esquerda? Hoje em dia o islamismo está como esquerda, mas o islamismo para o Guénon era o elemento conservador, eminentemente conservador, que ia acabar com a desordem revolucionária moderna. Está entendendo? Quer dizer, você não pode usar para a descrição de situações políticas um vocabulário de propaganda política. Então, todo mundo tem direito de fazer propaganda política do que ele quiser. Se você está na esfera do ativismo político, você quer propagar seu partido, bom, você vai ter que usar o vocabulário da propaganda. Mas você vai perder toda a seriedade intelectual. Agora, se você tenta descrever as coisas seriamente, e um ativista político vagabundo, como qualquer desses professores comunistinhos da universidade te ouve, ele vai dizer que você está fazendo propaganda do lado contrário, e que você está dizendo, por exemplo, que o nazismo é de esquerda. Você está entendendo? Por quê? Ele não está interessado na descrição real, na descrição da realidade. A tomada de partido dele é anterior ao conhecimento da realidade. Nós também podemos tomar partido, mas dentro de uma situação que nós tivermos descrito corretamente. Sabe o que, que está realmente em jogo? É isso. É claro que, quando você está disposto a descrever a complexidade real, às vezes tomar partido fica difícil. Mas não é impossível. Você sempre consegue, vamos dizer, escolher, no fim das contas, uma coisa ou outra, certo? Mas não dessa maneira, não assim em bloco, como os caras fazem. Nem em bloco e nem no meio a meio. Nem no isentismo, entendeu? Não, nossa, de assim, negócio de direita, esquerda, é tudo furado, eu sou superior a essas coisas, isso é outra. Isso é outra palhaçada, isso é teatro. Se ele diz esquerda e direita é tudo a mesma coisa, eu falo, você está doido. Né? Se são a mesma coisa, por que eles se matam desse jeito, tanto desse jeito? Né? É claro que não é a mesma coisa. A esquerda e a direita são autodefinições que um grupo dá de si mesmo. E ele se reconhece naquela definição e tenta agir de acordo com essa definição. Portanto, a coisa passa a ser real nesse mesmo instante. Você está entendendo? Por exemplo, se você é um fascista italiano e você quer defender então, a identidade nacional da Itália contra um movimento internacionalista que é o comunismo, você se reconhece nisso. E se você é um comunista e você acha que os fascistas são malvados, não sei o quê, o ódio que você tem aos fascistas é parte da sua identidade grupal. Portanto, é um fator que existe na realidade. Está entendendo? Existe, em primeiro lugar, como autodefinição. Quer dizer, o que um sujeito pensa dele mesmo, as opiniões que o sujeito tem a respeito dele mesmo, são inexistentes? Claro que não, elas são importantíssimas. Não são o único fator que determina a conduta, mas são um fator importantíssimo. Você está entendendo? Então, por exemplo, se o sujeito acha que ele é um gênio, isso não o transforma em gênio, mas ele vai agir como se fosse. Ele vai tentar mostrar que é. Não é assim? E se ele acha que é um burro, mesma coisa. Né? Se ele acha que ele é um primor de honestidade, ele vai querer brincar de mulher de César. Tá entendendo? Ele não vai ser honesto por causa disso, mas ele vai tentar parecer que é. E isso é um fator real na conduta dele. Do mesmo modo, a autodefinição ideológica é um fator importantíssimo. Então, sobretudo, você vê na esquerda brasileira, as autodefinições da esquerda, por vagas que sejam, elas chegam a ser elementos fundamentais na personalidade dos esquerdistas. Você não tinha um sujeito, um candidato, não sei o quê, cujo nome era Toninho do PT? Ou seja, o partido se incorpora no nome dele, né? Na sua identidade pessoal. Não é isso? No início do PT, você reconhecia o petista pelo jeitão dele se vestir e falar. Por exemplo, o bonezinho vermelho, porra. Né? Pessoas assim, que eram assim, filho de banqueiro, botava o bonezinho vermelho de operário, pronto, é petista. Como é que isso não existe? Como é que isso é uma coisa irrelevante? Né? Quer dizer, aqui você tem um cara com bonezinho vermelho, uma estrelinha amarela, gritando viva Lula, e do outro lado você tem um negro vestido de verde e amarelo, né? Botando Bolsonaro na presidência. Quer dizer, isso não existe? Você está vendo a diferença física, né? Que pode se expressar por violência e morte? E você diz, é tudo a mesma coisa? O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Só quer dizer o seguinte, eles ficam brigando aí embaixo, mas eu sou superior a essas coisas. Eu tenho uma visão transcendente. Teatro. O fato é o seguinte, quando nós vemos essas divisões ideológicas, nós tentamos descrevê-las o melhor que podemos, entendemos, vamos dizer, a complexidade dessas identidades, que às vezes elas se mesclam, às vezes elas se misturam, se confundem. E na hora que se confundem, às vezes aí é que a hostilidade fica maior ainda. Quando o sujeito vê que ele não consegue distinguir materialmente entre o partido dele e o partido inimigo, ele faz. É daí que o ódio a esse partido vai ser maior ainda. Porque ele vai precisar enfatizar emocionalmente aquilo que ele não consegue distinguir materialmente. E quer mostrar que ele é melhor que o outro, mas daí você mostra que os dois estão fazendo a mesma coisa. Ele diz, então eu tenho que matar esse cara para tirar ele do caminho. Estão entendendo? Então, o bonito da ciência política é existir todas essas coisas. Os instrumentos distintivos existem. E dá para você entender o que está realmente acontecendo. Não é isso? Mas a condição, você tem que querer isso. O que não quer dizer que você está proibido de tomar posição. Você pode tomar posição, só que você vai ter que tomar um pouco mais devagar. Vai ter que primeiro entender o que está acontecendo e depois você toma posição. Nesse enquanto você não tem a certeza suficiente, fala, peraí, estou pensando, daqui a pouco eu digo. Agora, no Brasil é o seguinte, todas as questões já tem que ter uma resposta imediata. A Terra é plana ou esférica, tem que ir imediatamente. Você fala, que estupidez é essa? O simples fato de haver uma discussão mostra que a questão não é fácil. Mas eu asseguro para você, ninguém sabe com certeza a forma do planeta Terra. Ninguém. Não existe ainda nenhum meio de você tirar esta dúvida. Porque se você dizer ela é esférica, você quer dizer é aproximadamente esférica. Né? Parece esférica de certa maneira, mas parece outras coisas sobre outros aspectos. Que coisa exatamente? Não sei. Então ninguém sabe. E se você disser, a Terra é plana, você quer dizer que ela é um disco ou você quer dizer que ela é uma espécie de meia bola? Assim, vamos dizer. Sim. Ela é um disco ou é uma meia bola? Algum terraplanista sabe? Não sabe. Existem várias hipóteses. Então você está lidando com milhões de hipóteses. Outra coisa. Este simples problema da Terra plana se subdivide em inúmeros outros problemas que têm que ser atacados separadamente. Por exemplo, não, fica fazendo para mim. O problema da planicidade das águas. Pode haver uma imensa superfície aquática plana numa terra esférica? Pode. Só não sei o tamanho. Só não sei até onde vai isso. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Está entendendo? Quando o cara prova, por exemplo, que um objeto a 50 quilômetros de distância ainda é visível na superfície das águas, ele provou que naquele trecho a água é plana. Quer dizer que a terra inteira embaixo da água é plana? Não, não sabe, ninguém sabe. Então, essa é uma discussão entre, né, dois tipos de ignorância. Duas ignorâncias parciais, claro, alguém sabe alguma coisa, nem todo mundo é burro, tem pessoas muito inteligentes dos dois lados da discussão, tá certo? Mas esta certeza imediata é que é estúpida. Né? Se você não tem efetivamente, quer dizer, a prova cabal do que você está dizendo, por que você afirmar aquilo de maneira taxativa? Tem que dizer, olha, eu acho que é assim, me parece mais provável que seja assim, pronto, acabou, continue investigando aí, daqui 500 anos saberemos. Do mesmo modo de evolução. A viagem espacial não ajuda essa situação? Ou vai criar só apenas um outro tipo de observador? Não, pode dar... Você sabe se as viagens espaciais para a Lua aconteceram realmente? Não. Quanto mais eu assisto essa discussão, mais eu não sei. Eu realmente não sei. Você tem alguma representação da Terra como esférica? Você tem alguma foto da Terra esférica? Não tem nenhuma. Não há nenhuma. Hã? Todas são montagens. Montagens bem feitas, não é sacanagem, ah, vou enganar todo mundo. Não, não foi assim. Eles admitem que são montagens. É, todo mundo, a NASA admite que são montagens. Hã? Ela tentou fazer o melhor que podia, mas isso é tudo que nós temos. Hã? Também você tem, bom, existe a tal da beirada de gelo da Terra, Polo Sul, como diz os terraplanistas, fala, bom, você vai lá e filma uma parede de gelo, durante quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso prova que a Terra inteira termina numa parede de gelo? Não, não prova. Essas circunnavegações provam alguma coisa? Não, elas não provam nem que é esférica, nem que é plana. Esse é o grande problema. Porque se o negócio é esférico, você faz uma circunnavegação, né? Sim, junta os dois pedaços, né? E fiz a circunnavegação, é esférica, muito bem. E se for plana, faço a circunnavegação aqui. Não tem jeito, porra. Ninguém resolveu esse problema até hoje. Mas... veja, uma coisa característica é a seguinte: o sujeito que é inculto, que é burro, está despreparado, ele tem que confiar numa autoridade. Autoridade pode ser, sei lá, em outras épocas podia ser o Papa. Hoje é um treco chamado universidade. Quem não sabe o que é universidade, quem não estudou a constituição dessa entidade, né, e não sabe que é talvez a entidade mais desonesta que existe no mundo, acredita na universidade, tudo que a universidade diz. Acredita até num consenso científico. Eu, peraí, consenso? Quanto por cento dos cientistas diz isso? Já a maioria diz, mas qual a maioria? Quantos? Você contou? Não existe essa contagem, porra. Quando aparece, em geral é falsa. Então, qual é o consenso científico? Bom, primeiro, o que é consenso? É apenas uma contagem de votos. Uma contagem de votos é um critério de certeza? Depois a contagem de opiniões. As demais são as opiniões dos sábios. Aristóteles dizia o seguinte: o começo de uma investigação científica começa com o repertório das opiniões dos sábios. Esse é o começo do problema, isso não é a resposta do problema. Ah, os sábios dizem que não sei o quê. Muito bem, então você tem aí um começo de investigação. Agora, até hoje, assim, o consenso dos sábios é oferecido como se fosse uma revelação divina. E se fosse uma revelação divina, resolve o problema? Hã? Quando Deus manda uma revelação para o profeta, você entende imediatamente a revelação e adquire uma certeza absoluta que nada. Você está entendendo? A prece em aderir positivamente a uma opinião e a intolerância para algum estado de dúvida seria um estado inerente ao ser humano ou a essa insegurança que o brasileiro tem, que o senhor falou nisso? Não, o primeiro sinal de burrice, de incapacidade para qualquer atividade intelectual, é a intolerância para com o estado de dúvida. Porque se eu quero investigar um problema, eu vou ter que permanecer em dúvida até eu chegar à solução do problema. O que pode levar 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, e pode morrer sem ter encontrado a solução. Portanto, você ter paciência com a dúvida e entender que a dúvida é apenas mais um elemento da fragilidade humana, da nossa imperfeição, e que você vai ter que se acostumar com ela, porque você nunca vai ser o super-homem. Se o cara não tem isso, ele não tem nem maturidade. Né? Ele, o cara quer brincar de cientista. Tá entendendo? Sabe aqueles brinquedinhos, cientistas de amanhã. O cara está brincando. Quase todo mundo que eu vejo posando de cientista está brincando de cientista de amanhã. Porque vem com essa mesma certeza imbecil. Essa mesma impossibilidade de ver o problema por dois lados. Quer dizer, quando aparece uma objeção, ele não entende a objeção, simplesmente não entende. Tem um cara que faz filme de ciência, diz assim, o cara não comenta nada sem fazer aquela careta de deboche, de desprezo. Se o sujeito fez isso, é porque ele está inseguro. Está inseguro por dentro e quer se mostrar superior. Né? Quer vencer o medo na base do teatro. É um palhaço. Hã? Primeira coisa, se o cara tem uma opinião certa, ele tem que reconhecer a dificuldade do problema. Hã? Ele para não concordar com a hipótese do outro, mas ele tem que reconhecer que o problema existe e que não é tão fácil assim. Assim, quem quer que não concorde com esta opinião é uma besta quadrada. E tem assuntos onde isso existe, mas em assuntos científicos não é assim. Se você pegar a noção, o que é uma certeza científica? É? Em geral, é um consenso provisório. Tem esferas onde não é. Se você pegar a esfera da aritmética elementar ou da lógica pura, não, ali você tem certeza absoluta. Se você entrar na esfera da metafísica, existem alguns elementos metafísicos que você pode ter certeza absoluta. Mas eles são vazios, eles não querem dizer, não se referem a nada determinado, são genéricos. Fora disso, meu filho, tudo que não é genérico, tudo que é particular, concreto, é duvidoso, é difícil, é problemático. Tudo. Agora, hoje você pega camaradas que vêm com as suas certezas científicas finais, né? Ao mesmo tempo, ele admite que até o sexo de uma pessoa pode ser duvidoso. O sexo a que você pertence depende de fatores culturais e de uma preferência subjetiva. Mas as minhas teorias científicas são absolutamente verdadeiras. O que você está falando, porra? É claro que nem tudo no mundo é duvidoso. É claro, existe a possibilidade de certezas, se não cabais, certezas suficientes. Não é isso? O que a gente chama do, vamos dizer, o provável, o razoável, e tudo isso existe. Se não existisse, a própria existência da dúvida seria impossível, porque se tudo fosse igualmente duvidoso, você não seria capaz de separar o certo do duvidoso e você não perceberia que a dúvida é duvidosa. Para você ter a sensação de dúvida, é preciso que você tenha certeza de alguma coisa. Senão, se fosse tudo duvidoso, você nem perceberia a diferença entre certeza e dúvida. Então, nós temos uma parte de certeza, mas esses dogmas que o pessoal quer impor aos outros, né, fazendo careta de deboche, não, pelo amor de Deus, isso é palhaçada. E os caras fazem, por que não tem certeza de nada, meu Deus do céu? Outro dia eu ouvi um sujeito falando mal dos terraplanistas, dizendo, esses terraplanistas são desonestos, porque eles dizem que a ciência é a cultura da dúvida, mas no instante seguinte eles estão tentando fazer demonstrações irrefutáveis. Eu digo, mas se não existisse demonstrações irrefutáveis, você não poderia distinguir a certeza da dúvida e todo, não poderia ter cultura da dúvida. Então, o que que há de desonesto nisso? Desonesto é você. Está cheio de cara que faz isso. E, olha, eu... Só com essa discussão, desculpa interromper, de terra plana, terra esférica, etc., você já implode qualquer coisa de ecossistema, de questão ambiental. Não. Já é demais. É? Aí é o seguinte. Eu estou falando, nós não sabemos o formato da Terra. Isso quer dizer o seguinte. Nenhum modelo de formato da Terra é inteiramente aceitável. Portanto, se você quiser provar um modelo inteiro, você já começou errado. Diz, aqui temos um modelo plano e um modelo histórico com isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Digo, opa, peraí. Primeiro, não existe nenhuma prova de um modelo inteiro, isso é impossível. Você só pode provar determinados pontos, por exemplo, a questão da planicidade das águas. Eu acho que aonde os caras testaram isso, eles provaram que a água naquele lugar é plana mesmo, porra. Quer dizer que é plana sempre em todo lugar? Não. Pode haver outros fatores de relevo, por exemplo, que modifiquem tudo. Porque você tem um plano aqui, tem outro plano aqui. Pode acontecer isso. Isso como se fosse, sei lá, uma superfície, sei lá, de um dodecaedro, uma coisa assim. Você teria vários planos. Portanto, é possível isto. Não digo que é fácil de provar, não digo que seja assim, eu não tenho a menor ideia. Mas eles também não têm, porra. Todo mundo que está defendendo coisa com certeza absoluta está abusando, está sendo abusado, metido, entendeu? E agora, eu acho o seguinte, o pessoal que vem com a ideia da Terra plana, como eles sabem que eles estão propondo algo que praticamente ninguém aceita, eles sabem que eles têm que provar o que eles estão falando. Então eles tentam provar. O outro lado nem tenta. O outro lado faz carinha de deboche. E vem com assim argumento, pô, não teve aquela Marcelo Gleiser? Está provado que a Terra é esférica, porque Eratóstenes provou. Eratóstenes não provou nada, isso é a coisa mais idiota que você já viu. Porque aqui tem um pauzinho que é assim, ali tem outro pauzinho que é assado. Como é que ele mediu a distância dos pauzinhos? Foi um exército andando, caminhando. Pá, pá, pá, pá, pá. Quer dizer, a medida entre as bases dos dois pauzinhos já é duvidosa. Agora a medida entre o topo dos dois pauzinhos, como é que os caras mediram isso aí com os passos do exército andando no ar? Eles se levantaram 50 centímetros quando estão andando. Quer dizer, o negócio do Eratóstenes é um chute monstruoso. Pode haver outras coisas, mas você... Vi com certeza vender essa coisa do Eratóstenes depois de 2.500 anos e vender na televisão para os garotos, sabe, os garotos que já têm computador em casa, você ainda vem vender isso para eles? Porra! Palhaçada! Claro que é palhaçada. O que que custa dizer? Não sei. Acho que... Eu acho mais razoável que seja esférico. Ou eu acho mais razoável que seja plano. Você tem a prova definitiva? Não, não tem. Tem alguns indícios. É isso? E isso é tudo que os dois lados têm. E vai continuar assim por muito tempo. Agora, no Brasil, é o tal negócio. Se você diz que não sabe uma coisa, o adepto de uma das respostas já acha que você é adepto da resposta oposta. Quer dizer, a ideia da vida intelectual não existe na cabeça do brasileiro. Eles não sabem o que é. Os professores universitários não sabem, os jornalistas não sabem, os senadores não sabem, os generais do exército não sabem, os deputados não sabem, os governadores de estado não sabem, ninguém sabe, isso é um bando de ignorantes. Gente, a ignorância brasileira é um negócio catastrófico, apocalíptico, eu não estou brincando. Nunca existiu isso no mundo. Se você chegar na Zâmbia ou na Serra Leoa, não tem tanto imbecil assim. Não é possível. Eu comecei a perceber no tempo que eu lia... Anuário Científico da Enciclopédia Britânica. Via lá a lista dos prêmios científicos. Tinha cara da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, do Uruguai, do Raio que eu parta. Do Brasil nunca tem nenhum. E o Brasil tem mais universidade do que qualquer desses países. E as universidades custavam mais caro e tinha mais verba educacional do que qualquer um deles. Então tem algum treco errado, porra. Você já viu essa pessoa que fala em nome de entidades que ajudaram a constituir a educação nacional? E o fato delas terem feito isso lhes dá autoridade. De o que você ajudou a constituir a educação nacional? Então o seu lugar na cadeia. Porque você destruiu a educação nacional. Você imbecilizou 3 gerações de meninos brasileiros. Então o currículo dele... Ah, mas eu fui ministro da educação. Para cadeia já. Ou para cadeia ou para hospício. Quer dizer, você foi ministro da educação, a educação melhorou, os meninos tiraram nota melhor. Não. Então acabou, porra. Hã? Pelos frutos os conhecereis. Ah, nós queremos uma educação moderna. Educação moderna quer dizer tem um monte de computador, tem um prédio elegantíssimo, tem não sei o quê. Porra, e um monte de idiota lá dentro. Não é um negócio incrível? Olha, a minha mãe, ela foi alfabetizada numa dessas escolinhas de interior. Né? E a minha mãe fazia qualquer conta de cabeça. Ela ia no supermercado, enchia o carrinho, ah, é tanto. Tinha caligrafia maravilhosa, desenhava, era um artista, desenhava. Tudo isso aprendeu na escola primária. Ela adorava a professora dela, falava, Dona Cimira, via falando Dona Cimira. Quem ensinou isso? Dona Cimira. Aprendia tudo isso na escolinha primária do interior, porra. Hã? Agora o cara chega na universidade e não sabe isso. Pô, na Romênia eu tive essa experiência chocante. Né? Chegava um menino para pedir esmola para você. Ele pedia em romeno, se você não entendia, ele repetia em francês, se você não entendia, repetia em inglês, se você não entendia, repetia em alemão, se você não entendia, repetia em russo. Fala, porra, qual é? Hã? Daí você perguntava, onde você aprendeu a falar francês? Ele dizia, tive 2 anos de francês na escola. Agora, no Brasil, você chega no professor de direito da faculdade, então não sabe falar francês. Mas por que você não sabe? Porque eu só tive 2 anos de francês na escola. É exatamente assim. Um dia eu fui lá comprar cigarro, e a menininha ouviu nós conversando, achou que fosse espanhol, respondeu para nós em espanhol perfeito. Menininha de uns 15, 16 anos. Né? Daí, ela é sua xará, chama Mariana Pop. Né? Eu falei, como é seu nome? Mariana Pop. Onde você aprendeu espanhol? Vendo novela mexicana. Você tem uma gramática espanhola? Não. Você tem um dicionário espanhol? Não, não tem. Imediatamente eu atravessei a rua, fui na biblioteca, na livraria, comprei, só está aqui para você. Imagina se no Brasil alguém é capaz de aprender um idioma vendo novela na TV. Por que não aprende? Tem algum treco errado. Professores estrangeiros já notaram que os alunos brasileiros, aos 7, 8 anos, são inteligentíssimos. Quando chegam aos 14, já imbecilizou tudo. O que é? O ambiente doméstico social não é favorável ao conhecimento. É desprezo ao conhecimento. Eles só respeitam o dinheiro e respeitam o que os outros respeitam. É o desejo mimético. Não é isso? Então, não é que ele acha que aquilo é bom. Ele acha que é bom porque todo mundo acha que é bom. Então, isso funciona e o dinheiro também funciona. Mas, espera aí, dinheiro? E você vai obter o dinheiro como? No Brasil, primeiro, o sujeito primeiro quer ganhar dinheiro e depois ficar inteligente. Fala, como é possível isso? Obtendo um diploma. Obtendo um diploma, é. Um diploma não significa nada, gente. É? Você acha que eu estou brincando? É força de expressão? Eu estou falando. Se diploma fosse um negócio bom, eu não ia tratar de obter um, porra. É? Todo mundo quer, eu também quero. Mas eu vou perder o meu tempo da minha vida para obter uma palhaçada e eu olhar no espelho e dizer, eu sou um palhaço. Não, porra, eu sou o que eu sou. É? Eu sou o Olavo Carvalho, eu sei o que eu sei e não sei o que eu não sei. Bom, é uma coisa simples, né? Então, o meu complexo de burrice quando era criança não é um complexo de burrice, é um complexo de cegueira, de ignorância total. Né? De achar que todo mundo sabia onde estava e só eu estava perdido no espaço. Era uma sensação real. E quando eu tentei vencer realmente. Falei, não, eu quero saber realmente. Perguntar, o que você quer ser? Eu quero ser o sujeito que sabe, que entende o que está acontecendo. E hoje eu sou o sujeito que entende o que está acontecendo, dentro de um limite, é claro. Tá certo? Eu não quero fingir. Eu não tenho para quem fingir. Eu não estou pedindo um diploma. Eu não estou pedindo para votar em mim, porra. Hã? Você gosta do meu curso? Gosta? Não gosta? Vai a merda. Hã? A maioria gosta. Felizmente gosta. Né? sabe que eu não estou te enganando, estou tentando fazer um negócio com a maior sinceridade possível, e que eu só estou ensinando o que eu sei, porque o que eu não sei, eu digo não sei. É assim que funciona, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado.